coisa ia acabar mal. Um boi escapou do lote e entrou na avenida principal. Risquei meu burro na espora e fui em busca do animal. Meu rosto caiu por terra com a repressão de um policial. Chincha desapontado desta cidade. Quando alcancei a boiada, chegou um carro em velocidade. Era um grande assaltante, vinha fugindo da autoridade. A boiada impediu, ele foi encontrando dificuldade. O ladrão pulou no mato pra escapar com a liberdade. Joguei meu burro na pista e o assaltante eu fui alcançando. Quando quis puxar da arma, naquela hora usei um plano. Lacei por cima dos braços, lá na estrada eu fui arrastando. Algemado no meu laço, pro delegado eu fui entregando. Tirei o nó da garganta da repressão que eu tinha tomado. Me senti muito orgulhoso ali parado olhando o gado. O doutor foi me dizendo antes, eu diga muito obrigado. O seu laço é uma arma, te considero um bravo soldado. Ganhei um cartão de prata com a referência do delegado.